No final da tarde de terça-feira, por volta de 15h30, policiais civis do DENARC, Departamento Estadual de Narcóticos de Foz do Iguaçu, receberam a denúncia de que, mais uma vez, em um ônibus do transporte interestadual, deixando a cidade, estaria um adolescente prestes a embarcar em um ônibus para Maceió com maconha. Diante da denúncia, os policiais deslocaram-se até a rodoviária e realizaram a revista no ônibus, porém nada de irregular foi encontrado. Quando os policiais estavam saindo do coletivo, se depararam com o menor embarcando. Ele foi submetido a uma revista e localizada em sua bagagem 25 quilos de maconha divididos em tabletes. Diante dos fatos, foi dado voz de apreensão ao menor, como explica o delegado William Assunção. Hoje, por volta de meio-dia, uma hora da tarde, os investigadores receberam uma denúncia aqui no DENARC, via 0800, o nosso 0800, e se deslocaram até a rodoviária, né, porque na denúncia relatava que um indivíduo, um adolescente, iria embarcar com drogas. Então, os investigadores foram até a rodoviária e visualizaram ali um adolescente meio suspeito, e ao abrirem a mala do adolescente, foi encontrado cerca de 26 tabletes de maconha. Qual a história dele? Bom, ele relata que chegou ontem, né, que por volta das 10 horas da manhã em Foz do Iguaçu, num voo que veio de Maceió. Né, ele veio de Maceió, chegou aqui, foi para o hotel, né, ficou hospedado no hotel até na data de hoje, na hora de embarcar, onde um indivíduo levou a droga para ele no hotel, né, e ele foi até a rodoviária e ia embarcar de ônibus até Cascavel, e em Cascavel ele ia pegar outro ônibus até Maceió. Ou seja, tudo combinado, o indivíduo já estava aguardando ele aqui? Sim, o indivíduo já estava aguardando ele aqui, né? Inclusive ele falou que receberia o valor de R$3.000 para levar essa droga até Maceió. Alguma descrição sobre esse indivíduo, se é de Foz do Iguaçu, é de lá? Não, ele falou que não conhece o indivíduo, não quer falar quem foi a pessoa que contratou ele lá em Maceió, apenas relatou que ficou nesse hotel e que o indivíduo levou a droga para ele no hotel e ele ia embarcar para Maceió. Ele já conhece os procedimentos em relação ao adolescente, né? Ou seja, tem certeza que já vai estar na rua. Sim, ele está até bem calmo, né? E relatou que nunca teve passagem ainda pela polícia, nunca foi apreendido, mas com certeza tem ciência da que a pena para ele não é igual se fosse uma pessoa maior de idade. Encaminhamento ao CENSE após os procedimentos aqui, né? Sim, agora ele ficar apreendido, né? Encaminhado ao CENSE e depois apresentado ao promotor no dia seguinte. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.